Eles querem calar nossa voz mesmo. Que a todos os custos você caia em nós mesmo. Se ficarmos parados reclamando a sós, é certo que eles vão atacar com animal feroz. Mesmo que tô bem pensado de vir, mesmo que tô bem pensado de fugir, tu nunca vai conseguir me impedir de lutar, irmão. Mesmo que tô bem pensado de vir, mesmo que tô bem pensado de fugir, tu nunca vai conseguir me parar, porque eu tenho força, fé na vitória. Eu tô pronto, tô pronto pra tomar o poder. Eu tô pronto pra escrever uma nova história, se não tô pronto pra morrer. Força, fé na vitória. Força, tô pronto pra tomar o poder. Tô pronto pra escrever uma nova história, se não tô pronto pra morrer. Vem tormento forte, ó, volta a calmaria. Eu só não tenho dom de perdoar patifaria. Eu rezo a ti Maria, tenha compaixão. Se eu punho um comédia, eu vou pra dentro da prisão. Mas se eu fingir que eu não tô vendo, vão achar que é diversão. E se eu deixar passar batida, gracinha de um vacilão. Esse é o ponto da questão, não é um bico sem saída. Esse tipo de gente que impune é a própria vida. Eu mato um leão por dia, arrebento rock balboa. A tempestade é forte, mas não vira minha canoa. A voz de sabotagem, eu que ainda sou em meu ouvido. E vem me alerta que tem vermes disfarçando-se de amigo. E veja apodrecer, vai ver. Vegetar na lama, traído pela grana. Sonhou e caiu da cama. Safada quem dá rouba, né? Julgado e faz um drama. Prefiro fugir disso e seguir a paz de Dalai Lama. Eu tenho força, fé na vitória. Eu tô força, tô pronto pra tomar o poder. Eu tô pronto pra escrever uma nova história, se não tô pronto pra morrer. Força, fé na vitória. Força, tô pronto pra tomar o poder. Tô pronto pra escrever uma nova história, se não tô pronto pra morrer. Eu tô cansado, eu não aguento mais. Bolado com esses filha da conta. Safados são demais, quero explodir no plenário uma bomba. Parado em casa, não mudo nada, e assim verás que um filho teu jamais vai fugir da porrada. E eu não quero convocar caô, mas eu tô, pelo amor de Deus, falou. Faço também pelo meu avô, que também lutou pelos seus. Tem ninguém em quem confiar nos seus favor. Nós vai bem além de quem tem sentimento de terror. CNPJ, RG, IPVA, IPTU, pega minha p**oca e vá enfiar. Eu não nasci com essa vida de louco. Se o que passa sufoco não é pouco. Se eu caço safado no jogo, pipoco no coco de troco pro pouco. Eu tô tranquilo na minha vida. Só quando eu luto pelo que neguinho não grita. Direitos humanos, necessidades básicas, saúde, educação e justiça na prática. Já tá na mira e se demole, irmão, vai cair tu e tua mina. Cusão, imagina, tô suando frio mesmo sem cheirar cocaína. Esse é o papo, esse é o trato. Me desculpa, mas hoje vai cair outro deputado. Eu relaxo, dou mais um trago. Respiro, miro quando atira pra ter esse estrago. Voltar atrás eu sei que não dá, irmão. Mas pra mim já tá tudo bem. E olha só que contradição. Hoje eu vou fazer uma maldade em nome do bem. Voltar atrás eu sei que não dá, irmão. Mas pra mim já tá tudo bem. E olha só que contradição. Hoje eu vou fazer uma maldade em nome do bem. Eu tenho força, fé na vitória. Eu tô força, tô pronto pra tomar o poder. Eu tô pronto pra escrever uma nova história, se não tô pronto pra morrer. Força, fé na vitória. Tô pronto pra tomar o poder. Tô pronto pra escrever uma nova história, se não tô pronto pra morrer. Aí, cadê o Yu? Não joga não! Que é isso, cara? Aquele que o tempo não leva, que não precisa do tempo pra existir. Tudo que eu vejo, tudo que eu vejo, tudo que eu percebo é que tem vacilação no teu jeito. Quem tá no controle não é a tua mente, é teu desejo. O mesmo que fez de você achar que tinha direito sobre minha vontade e meu meio. Jabu admitiu que errou. Ao que me cabra o doutor Mauricinho, prefeito do terror. Todos os arrogantes que acabaram revendo os pretos vão seguir envenenados pelos seus próprios conceitos. Eu já vi muita coisa. Você não acreditou. O teto do Planalto balançou. Que sempre bateu, recuou. Eu já muita coisa. Você não acreditou. O teto do Planalto balançou. Que sempre